dia que eu sou feliz, num cantinho do planeta. Abrindo com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão, Cantinho do Planeta, com Elis Silva e Zé Goiano. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Seja muito bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, compadre, comadre, você e toda a sua família, a mais uma edição do nosso programa de rádio, mais uma edição do nosso Clube do Caipirão. Vamos juntos defendendo nossa cultura com muitos sucessos que marcaram época e continuam marcando a vida de muita gente. Clube do Caipirão. No jeito rei do triângulo, crioulo e seresteiro. Sou mineiro do triângulo e não nego a geração. Quando a lembro o meu passado, o meu pranto cai no chão. Estava com 15 anos, trabalhava no sertão, eu transportava a boiada, levantando o pó da estrada lá pra aquele chapadão. Eu trabalhei muitos anos pra ganhar algum tostão, trabalhava noite e dia pra cumprir obrigação. Eu transportava meu gado no meu burro alazão, quando estava bem distante, repicava o meu berrante pra alegrar os coração. O meu nome eu esclareço, sou mineiro decidido, é José Alves Rezende, por Zé Lau sou conhecido. Eu plantei muita amizade pra colher os bons amigos, com coragem eu trabalhei, o que eu fiz eu segurei, meus negócios é resumido. Tem 6 mil alqueires de terras, de escrituras legais, está toda invernada pra engordar os boi marrois. A fazenda Cachoeirinha é no estado de Goiás e pertence a Itarumã. Os goianos é fama, não, que satisfação me traz. Lá na vertente barroca é a fazenda Barreiro, fez uma sede de luxo o ricaço fazendeiro. Município de Turama, a terra dos boiadeiros, é uma mina de cacau, onde mora o Zé Lau, rei do triângulo mineiro. A tradição conserva a história. Clube do Caipirão. Eu fui boiadeiro, foi um tempo divertido, mas eu tenho uma passagem que não sai do meu sentido. Certo dia viajando pela estrada distraído, um bom dinheiro eu levava de um gado que foi vendido. Na hora que eu dei por fé o dinheiro eu tinha perdido. 2 meninos inocentes por ali iam passando, bom almoço pros seus pais com certeza iam levando. Acharam aquele dinheiro contente e foram guardando. Quando me viram na estrada estavam me procurando. De bom gosto os coitadinhos o dinheiro foi me entregando. Quando eu peguei o dinheiro, nem sei como agradecia. Gratifiquei o menino porque ele bem merecia. Na hora que eu dei o dinheiro, teve um sujeito que via. Dali eu segui viagem, mas daquilo eu não esquecia. O que ia acontecer, meu coração pressentia. Quanto mais eu viajava, mais ficava contrariado. Resolvi voltar pra trás pelo destino mandado. Palavra que até chorei ver o que tinha se dado. O ladrão matou menino, o dinheiro tinha roubado. Outro inocente chorava no irmãozinho abraçado. Numa altura do caminho, aonde eu pude avistar o malvado assassino correndo pra se livrar. Risquei meu burrão na espólio e dei em cima pra pegar. Numa cerca de arame, quando ele quis travessar, eu lacei esse bandido como laça uma rua. Dali pra delegacia levei o tal amarrado, e o menininho morto nos meus braços carregado. Levei o seu irmãozinho pra provar o que foi se dado. O meu laço justiceiro eu entreguei pra o delegado, pra servir de testemunha daquele triste passado. Clube do Caipirão. Há tanta coisa bonita que nem todos acredita. Este Brasil é um colosso. Há muita gente que diz saber onde tem o nariz, mas nunca viu Mato Grosso. Grande sucesso com o trio de ouro do rádio Nenete, Dorinho e Nardelli. Essa é de 1959, Baile de Ponta Porã. Antes tivemos Pardinho e Pardal de 1980, Laço Justiceiro, e Rei do Triângulo com Criolo e Seresteiro. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. A intenção do nosso programa não é apenas tocar músicas do sertanejo caipira, mas também trazer informações que geralmente ficam de fora em outros programas do mesmo gênero. Por conta disso, as parcerias e nossa audiência crescem cada vez mais. E esse sucesso nós devemos a você, que é o nosso maior parceiro. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Aqui é muita moda e pouca prosa. Vamos ouvir o Violeiro Solitário com Lourito e Loreto. Minha estrada, meu caminho, me responda de repente. Se aqui não vou sozinho, e quem vai na minha frente? Parece um cordão sem ponta, buscando outros continentes, rasgando tudo que encontra, não é o favor e nem contra, levando e trazendo gente. A estrada me respondeu, muitas coisas tenho visto, nos lugares onde passo, mas cantando agora insisto. Neste aviso que te passo, ninguém vê o que assisto, sou apenas uma estrada, eu não represento nada, deste rumo não desisto. Sou cantador violeiro, carregando uma viola, muitas mulheres amei, não querendo ser gabola. Fui feliz quase um rei, hoje sou como uma bola, em completo desatino, rolando sem destino, não tenho quem me consola. Violeiro solitário, sua pista pouco alcança, essa estrada não é sua, porque não deixei de herança. Quem anda dia e noite, sem perder a esperança, encontrará a morada, e também a sua mata, que guarda na lembrança. Eu que já corri o mundo, andando por terra bruta, tenho o peito mais profundo, não tenho medo da luta. Eu que passo, penso e peço, notícia de sua norte, mudo o rumo dessa estrada, em busca daquela mata, caminhando até a morte. Clube do Caipirão. Ontem à noite encontrei de novo minha ex-mulher, toda sorridente, passou abraçada com outro amante. Ela é do tipo que pra conseguir tudo que quer, faz o absurdo para agradar seu acompanhante. Sei que ela tem uma legião de mil pretendentes, tem a vida livre, além do divórcio se livrou de mim. Vai aonde quer, sai com quem quiser, é independente. Liberdade é tudo, mas não precisava exagerar assim. Ela exagera, leva uma vida desregrada e louca. Troca de marido como troca roupa. Usa e abusa do charme que tem. A liberdade que ela usou em dose excessiva transformou a minha mulher exclusiva, nem dama de todos, mulher de ninguém. Ela exagera, leva uma vida desregrada e louca. Troca de marido como troca roupa. Usa e abusa do charme que tem. A liberdade que ela usou em dose excessiva transformou a minha mulher exclusiva em dama de todos, mulher de ninguém. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Todo homem tem seu preço, todo santo tem seu dia. Mundo velho está mudado de quando os avós viviam. Quando a palavra de um homem mais que dinheiro valia. Pra se firmar um negócio, documentos não havia. Arrancava um fio da barba e dava por garantia. Não usava documentos como nos tempos atuais. Para tratar com um homem, costumavam pensar mais. Porém, se desse a palavra, por nada voltava atrás. Honrava o que dizia, mesmo com riscos fatais. Hoje a palavra de honra manter ou não, tanto faz. Pra ninguém isto é segredo. A moral de certos homens tá servindo de brinquedo. Quando fala volta atrás, muda a verdade por medo. São simples montes de gelo que se passam por rochedo. Pra encontrar muitos deles não precisa sair cedo. Quanto mais o tempo passa, mais se perde a tradição. Filhos de homens direito, perde o nome em tabelião. O bom conceito que herdaram se vai nos golpes que dão. Não importa a honra da casa, querem ser mais do que são. Pra se andar nas alturas, deixa morar lá no chão. É modão, hein? Palavra de honra, goiano e paranaense. Essa gravação é de 2003. Antes tivemos Minha Ex-Mulher, de 1996, com João Mulato e Pardinho, e Lorito e Loreto, Violeiro Solitário. Clube do Caipirão defendendo a tradição da nossa canção cabocla. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Muito bem, é hora do intervalo. A gente volta na sequência. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Quando a moda é boa, toca aqui no Clube do Caipirão. Vamos ouvir Prova de Fogo com Luiz Goiano e Gircel da Viola. Nosso amor fascinante fez inveja a muita gente. Por isso nos separaram de você, fiquei ausente, sofrendo por não sentir seu perfume, seu calor. Atravessei as barreiras e voltei por esse amor. Vai, saudade, leva embora a minha dor. Penso em você todo dia, do nascer de ao pôr do sol. À noite a vejo em sonho, até o clarão do arredor. Sei que você também sofre e me quer do mesmo jeito. Vamos deixar ninguém ver o nosso amor desfeito. Vai, saudade, deixe de ferir meu peito. Nasci pra amar você, você nasceu pra me amar. Dois corações que se amam, só Deus quem vai separar. O nosso amor não morreu por ser profunda a raiz. Saiu da prova de fogo, perfeito e sem cicatriz. Vai, saudade, deixa a gente ser feliz. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Quem tem cartaz, a gente é quem faz se dar o valor. que disser, que nunca bebeu por uma mulher, que nunca sofreu desilusão de amor. Eu não tenho inveja de quem é bonito, lá no meu distrito sou gente de bem. Por ser deste lema, digo e repito, quem tem gabarito sabe o que convém. Eu não tenho inveja de quem é artista, meu ponto de vista tem muito valor. Eu só tenho inveja se alguém me disser que nunca bebeu por uma mulher, que nunca sofreu desilusão de amor. Eu não tenho inveja do inteligente, leio claramente o que ele escreveu. Eu não tenho inveja, tenho muita sorte, tenho um santo forte que Jesus me deu. Eu só tenho inveja se alguém me disser que nunca bebeu por uma mulher. Esse eu considero mais feliz que eu. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Arriei meu burro preto que tinha o nome de cigano. Eu saí cortando estrada de madrugada fazendo plano. Eu já tinha combinado para ir roubar a filha de um goiano. Levei meu 30 na cinta do cabo branco e um palmo de cano. O goiano era um perigo que dava medo a toda gente. Não enjeitava parada e era mesmo um homem valente. Não tinha medo de nada, até parecia ser uma serpente. Eu tinha toda certeza que seria mesmo um tempo quente. Eu cheguei na casa dela de madrugada, estava garoando. Ela me beijou sorrindo de alegria, estava chorando. Joguei meu bem na garupa com aquela flor, voltei galopando. A gente da minha casa preocupada estava me esperando. O goiano quando soube bateu em cima me procurando, trazendo uma baita lapiana e pela estrada vinha arriscando. Logo vieram avisar para ter cuidado com o tal goiano, que vinha que nem boi bravo, até sua sombra vinha insultando. Quando avistei o goiano, eu fiquei firme na minha defesa. Ele parou em minha frente e até tremia de tanta braveza. Chegou bem perto de mim e foi falando com delicadeza. Eu acho melhor assim, casando fugido é menor a despesa. Ei, sucesso, Nestor e Nestorzinho, Goiano Valente. Antes tivemos Não Tenho Inveja com Campanha Cuiabano, sucesso gravado em 1973, e Luiz Goiano e Gircel da Viola, gravação de 2012, Prova de Fogo. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Siga a gente no Twitter, @ Clube do Caipirão. No Facebook, Clube do Caipirão. Para ficar por dentro do nosso mundão caboclo, www.clubedocaipirão.com.br. Acesse o nosso portal, clubedocaipirão.com.br. O melhor da cultura sertaneja da internet. No batidão do balaio, a moda bonita continua a tocar. Vamos ouvir Coice de Mula com Dino Franco e Moraí. Eu acho bonito a simplicidade, até a vaidade, a gente aprecia. Da mulher vaidosa, a vaidade se espera, mas quando exagera é antipatia. Eu fui numa festa com vários amigos, espere que eu digo o que aconteceu. Vi uma madame bastante afetada, coisa mais enjoada ninguém conheceu. Eu liguei no carro o meu toca-fita pra ouvir uma moda de viola bonita. Foi quando a madame o nariz retorceu. Ela fez um gesto de mulher luxenta e que não aguenta meu modo caipira. Vou contar direito o jeito da dona, essa bocozona já tá meio gira. É uma professora sem muita paciência, não tem competência nem na sua escola. O marido dela vive num inferno, nas noites de inverno, coitado, rebola. Ele sai de casa e vai pela rua, do mel de uma noite só sobrou a lua, porque a bruaca não dá meia sola. Meu protesto é curto, mas desce o sarrafo, é o meu desabafo pra aquela cretina. Se ela não gosta de moda de viola, porque me amola quando eu faço rima. Eu quebro seu queixo com versos dobrados, ameaço de lado e bato no meio. Eu mostro pra ela que minha investida é causa vencida e não faço feio. Caboclo do mato, quando é insultado, é mais perigoso que um tigre acuado. E mula queixuda, eu quebro no freio. Eu escuto sempre no meu toca-fita modinhas bonitas que gosto demais. Das duplas que cantam de peito largado, correndo os estados e as capitais. Levando a cultura através da poesia, de noite e de dia na voz do violeiro. Eu fiz a gorducha descer a macula, seu coice de mula foi um exagero. A viola caipira tem som comovente, na radiofonia está sempre presente, recebendo aplauso do Brasil inteiro. Clube do Caipirão. Primeiro lugar em todo lugar. Vocês estão vendo aquela casinha na beira da linha, perto da estação. Ali morava a mulher querida e já foi a dona do meu coração. Nessa bonita casinha amarela, fui feliz com ela há tempos atrás. Me lembro tudo como fosse agora, um certo dia no romper da aurora. Ela foi embora e não voltou mais. O trenzinho malvado partiu, levou embora meu querido amor. Levou também minha felicidade, só deixou saudade, tristeza e dor. Hoje a nessa casinha da beira da linha. Vive tão sozinha, não mora ninguém. Não suportando mais ficar sozinho, por outros caminhos eu segui também. Era bem triste no romper do dia, quando o trem partia daquela estação. O seu apito me estremecia, era uma lança que sempre feria, sangrava e doía o meu coração. O trenzinho malvado partiu, levou embora meu querido amor. Levou também minha felicidade, só deixou saudade, tristeza e dor. Clube do Caipirão. Primeiro a esposa, depois a amante. Minha esposa adorada, mãe dedicada dos meus filhinhos, surgiu em minha vida uma louca amante. Tentando separar-nos com mentiras e calúnias no nosso lar, compreendi a tempo o valor de uma esposa que perante a lei de Deus jurou de sempre me amar. Obrigado, Senhor, por ter me dado forças para superar o capricho de um amante, com sua vida perdida, tentou nos separar. Se eu fosse um homem fraco, não pensasse em meus filhos, teria me entregado. Acontece que sou homem, felizmente compreendo o certo e o errado. Obrigado, Senhor, por ter me dado forças para superar o capricho de um amante, com sua vida perdida, tentou nos separar. Se eu fosse um homem fraco, não pensasse em meus filhos, teria me entregado. Acontece que sou homem, felizmente compreendo o certo e o errado. Acontece que sou homem, felizmente compreendo o certo e o errado. Caçula e Marinheiro, hein? Quanta saudade! Primeiro a esposa. Antes tivemos Lourenço e Lourival, As Vozes de Cristal, Casinha da Estação, de 1989, e Coice de Mula, com Dino Franco e Mouraí. Clube do Caipirão é tradição caipira. A Juju já passou um cafezinho pra gente, né, Juju? É verdade. Isso, aê, menina sabida, hein? Põe um golinho pra nós. Isso, faz favor. Aê, Juju, um café gostoso, adoçado com rapadura. Aprendeu com o velho Gerbaz, né, véi? É o tempo que o velho era peão, puxava boiada lá do Goiás, véi, e trazia pro Rio Grande do Sul. Aê, Gerbaz, gente boa, né? Um café gostoso, sustançoso. Café não tem hora também, né? É de manhã, à tarde, à noite, o café é sempre bem-vindo, né, caboclo? É, isso mesmo, né, companheiro? É verdade. Isso mesmo. Bom, mais um intervalo e já voltamos. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos de volta com o maior programa sertanejo raiz do rádio, Clube do Caipirão, sempre em defesa da nossa canção cabocla. Clube do Caipirão é tradição caipira. Agora, sem dúvida nenhuma, chegou um dos momentos mais esperados do nosso programa. É hora do humor caipira. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos rir juntos com o caipira Barnabé. Agora, no Clube do Caipirão, humor caipira. Lá na nossa terra, lá no Escorrega, lá vai um menininho, uma vez, coitadinho, ele tinha a cabeça um pouquinho grande. É, um pouquinho grande, a cabeça dele devia pesar assim uns 8 quilos, mais ou menos. Ele um dia, o pai dele chamou ele e falou: escuta, meu filho, vai no mercado pra mim. Ele falou: não vou, eu não posso sair na rua que estão todo mundo me chamando de cabeçudo. Ele falou: mas você não é cabeçudo, bem, você tem a cabeça pequenininha, eles falam isso de inveja porque você é bonitinho, então te chamam de cabeçudo, mas a verdade é que você não é cabeçudo. Ele falou: olha, pai, eu vou no mercado, se eu não for cabeçudo, eu vou. Ele falou: pode ir que você não é. Ele falou: então o que, que eu trago do mercado? Ele falou: você traz 3 melancia, traz uma dúzia de coco da Bahia, 2 cachos de banana, e se tiver abóbora, traz umas 4. Nossa. Ele falou: então eu vou levar o carrinho, pai? Ele falou: não, menino, traz o seu bonezinho. Aqui em São Paulo é uma coisa tremenda, porque o meu irmão até cismou de vir passar o carnaval comigo em São Paulo. Fiquei com a raiva do meu irmão. Caipira sem vergonha. Nós estávamos na Avenida São João vendo o corso passar. Passam as mocinhas com aqueles vestidos sem barrigueiro. Ele pegou, olhou assim, as mocinhas passando, cantando: menina, vai. Ele falou: é, vai mesmo. Então, depois o curso passou, entramos num bonde e chegou uma senhora de idade. Ele levantou, resolveu sentar de novo, falou: ah, não vou dar lugar pra ninguém. A mulher olhou e falou: que gente mal educada. Ninguém oferece lugar pra uma senhora como eu. Isso é terra de gente mal educada. Se fosse uma garota bonita, vocês teriam levantado e dado lugar. Mas vocês fiquem sabendo que eu também já fui uma uva. Meu irmão falou: eu já vi muita coisa virar coisa diferente. Já vi lagarta virar borboleta. Já vi rato virar morcego. Mas uva virar abacaxi, não. Na minha terra... fica fazendo fofoca aí. Eu conheço a vida também. Eu conheço. Pois é. Mas eu tinha um outro amigo ainda lá no Escorrega, lá vai um. Porque lá é uma cidade pequena, todo mundo conhece os outros. Lá você pergunta: onde é que mora? Aí o fulano, todo mundo sabe aonde. E tinha um sujeito lá que nunca na vida dele tinha visto um espelho. E ele era parecido com o pai dele. Primeira vez que ele viu um espelho, ele pegou e começou a beijar o espelho. O retrato do meu pai! Nossa, o retrato do meu pai! Levou o espelho para casa, guardou no fundo da mala. Todo dia cedo ele tirava o espelho e beijava, dizendo que era o retrato do pai dele. A mulher dele viu aquilo, começou a ficar desconfiada. Falou: esse sujeito acho que anda beijando o retrato de alguma mulher. Ela também não conhecia o espelho. Ela foi, ele saiu pro serviço, ela foi, pegou o espelho e olhou. Olhou e falou: eu bem que andava desconfiada, que ele andava atrás dessa sirigaita. Foi chamar a mãe dela, que também nunca tinha visto um espelho. A velha pegou o espelho e falou: minha filha, mas ele tem coragem de andar atrás desse canhão? Deu uma raiva. Agora eu tenho raiva do meu futuro cunhado. Vai casar com a minha irmã. Coitada da minha irmã, não sei como é que ela vai se arrumar. Porque diz que a mulher, quando casa, tem que seguir todos os passos do marido. Minha irmã tá noiva de um carteiro. Coitada, vai ter que andar um bocado. Esse meu futuro cunhado, ele vai lá em casa, almoça. É, almoça, janta. Tem dia que a gente fala pra ele dormir lá, ele dorme. É, outro dia até ele escreveu uns versinhos pra minha irmã. Ele escreveu assim pra minha irmã: Teresa dos meus encantos, seus lábios são de mel, seus olhos são meu tesouro, sua casa, meu hotel. E na hora de almoçar também tem uma coisa: quando ele senta pra almoçar lá em casa, a minha irmã tem que sentar ao lado dele. Um dia eu falei: escuta, que negócio é esse? Você não almoça se a minha irmã não estiver sentada aí? Ele falou: não, eu sou assim mesmo, eu não sei almoçar sem uma caipirinha na mesa. Por falar em casar de namorado, outro dia eu tava na minha janela fumando um cigarro, 9 horas da noite, e bem embaixo da minha janela um casalzinho de namorado conversando. Ela falava pra ele: você precisa falar com o papai. Ele tá zangado com você, ele tem toda a razão, porque afinal de contas, 14 anos de namoro não é brincadeira. E ele respondeu pra ela: meu inesquecível amor, calma, você é muito afobada. Logo a gente dá um jeitinho de solucionar esse problema, mas ainda dá um zero para pensar em casamento, talvez agora vai o fim do ano, depois da minha formatura, a gente dá um jeito nesse negócio. Eu falei: eu vou mostrar pra vocês se embaixo da minha janela é lugar de novela. Já terminou direito de nascer. Fui lá dentro, peguei um balde de água fria, joguei no casalzinho de namorado, fechei a janela. Daqui a pouquinho entrou minha irmã, tudo molhado. Uma régua. Outra vez eu tava numa procissão, aconteceu um negócio muito interessante. O sujeito tava carregando um andor, quando ele olha no chão assim, ele viu uma nota de 5 mil cruzeiros. Ele botou o pé em cima e olhou pra lá, olhou pra cá pra ver se ninguém tava vendo, foi abaixar pra pegar. E quando ele abaixou assim, o andor arcou também, o São Benedito que tava em cima arcou também. Ele olhou pra cima e falou: ei, negrão, vi primeiro. Humor caipira. É o Caipira Barnabé abrilhantando nosso programa no Humor Caipira. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Pra você que ligou o rádio agora, você está ouvindo um dos maiores programas sertanejos raiz do rádio. É o Clube do Caipirão pra todo o nosso Brasil. Vamos ouvir Raiz de Pinheiro. É isso, Luquinha? Raiz de Pinheiro com Moreno e Moreninho. Thank you.

longe dela sou saudade, perto dela sou paixão. Na igreja sou um santo, na mata sou um leão. Pras crianças sou um doce, da quem erra sou perdão. No garimpo sou diamante, sou o zap na trucada. No terreiro sou um chefe, despacho na encruzilhada. Sou foguete no espaço, nos versos eu sou poesia. Cantando falo meu nome, sou caboclo ventania. Qualquer ocasião, para o forte sou a lei, para o fraco proteção. Na guerra eu sou a morte, não tem outra solução. Na justiça sou verdade, não troco de opinião. Sou pancada e sou cadeia, para o covarde ladrão. Sou castigo e sou carrasco, pra quem matou sem razão. Garimpo sou diamante, sou o zap na trucada. No terreiro sou o chefe, despacho na encruzilhada. Sou foguete no espaço, nos versos eu sou poesia. Cantando falo meu nome, sou caboclo ventania. Saudade, sucesso, Caboclo Ventania, com Zico e Zeca. Ouvimos aí essa gravação de 1972. Antes tivemos Princesa Morena, do Sertanejo Romântico, com Ronaldo Viola e João Carvalho, de 1998. E de 1982, o sucesso com Moreno e Moreninho, Raiz do Pinheirinho. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. É o Clube do Caipirão defendendo a tradição. Mais uma pausa. Não sai daí, que tem muita moda pra gente ouvir. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Que maravilha, é uma satisfação imensa estar aqui junto com você, recordando grandes sucessos, matando saudades e apreciando as novidades do nosso mundão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Levanta o braço direito, companheiro Zé Luquim. Ele tá na picape número 2. É sinal que o disco já tá rodando. O sucesso já tá na ponta da agulha. Vamos ouvir Pulmão do Mundo com Pião Brasil e Valentim. Sou a Amazônia que chora. Estou ficando doente, sofrendo golpes fatais pelas mãos dos inconscientes. Apenas estou alertando a todos os continentes. Sou uma filha do mundo, do meu pai onipotente. Eu sou a mãe natureza de todos os seres viventes. Sou a Amazônia que chora em busca de solução, cobrando dos governantes minha guarda e proteção. Sou ecologia que fala, um exaustor em ação, para fornecer ar puro, absorvo a poluição, filtrando a atmosfera, artéria do coração. Sou a Amazônia que chora, estou no campo de guerra, à noite não durmo mais com ronco de motosserra. Por causa desta fumaça, estou cheia de sequelas. Meu corpo só tem feridas, no meu leito só crateras. O planeta se aquecendo por não ter sombra na Terra. Sou a Amazônia que chora, meu lamento é verdadeiro. Estou sendo devastada por gente do mundo inteiro. Aos poucos sou degolada por ambição do dinheiro. Sou o futuro de poucos, morte do planeta inteiro. Eu sou o pulmão do mundo, orgulho dos brasileiros. A tradição conserva a história. Clube do Caipirão. Sua fama vai avante, faixa preta é o proprietário, tem um boi que lhe garante. O seu nome é sete ouro, seus pulos vale diamante. São Paulo, Goiás e Minas fez proeza importante. Parece que o tarboi tem sabão em cima do couro. Faixa preta fala grosso, o bichão vale um tesouro. Derrubou 600 peão, não contando com os calouro. Deixo da vida de circo se quebrarem os sete ouro. Certo dia um feiticeiro fez um trabalho pesado, levou um peão no rodeio, sem conto foi apostado. Sete ouro não pulou, deixou o povo admirado. Faixa preta descobriu que o boi foi enfeitiçado. Faixa preta na revanche contratou um macumbeiro, dobrou a aposta copião pra 200 mil cruzeiro. E foi no primeiro pulo, o peão beijou picadeiro. Nesse dia o feitiço virou contra o feiticeiro. Faixa preta se orgulha das façanhas que o boi fez. Quem tentar montar no bicho nunca mais fica freguês. Pros peão da minha terra lança um desafio cortês. Pra quebrar meu sete ouro precisa nascer outra vez. Clube do Caipirão. Eu tenho medo de chamar-te meu amor, porque nunca poderás me pertencer. Eu tenho medo de beijar a tua boca, porque sei que o nosso amor não pode ser.

tornou-se o rei das floras, montado num porco espinho, percorre o sertão afora, protegendo todos os bichos que dentro da selva mora. É o terror dos caçadores, conhecido por caipora. Clube do Caipirão. Todos já sabem, até o jornal já deu uma notícia importante de um carro que apareceu. Se é verdade, perguntou um colega meu, respondi achando graça, pois esse galo sou eu. Eu já fui novo, já fui pinto no terreiro, hoje sou um galo velho, tenho 50 janeiro. A noite chega, já não vou mais no fuleiro, durmo encostado na cerca, pertinho do galinheiro. De manhã cedo eu lamento a sorte minha, os pintinhos não deixam mais eu chegar na canjiquinha. Eles reúnem, vai formando uma rodinha, só a vantagem que levo é apanhar das galinhas. Falou um deles pra sua companheirada, galo que não canta mais, para nós não vale nada. Não abro o bico pra dar uma madrugada, velho no meio dos lobos só serve de caçoada. Um dia desse resolvi ficar valente, cortei pinto na espora, deixei galinha doente. Você bem sabe que nosso sangue é parente, todo novo que existe dos velhos veio a semente. Galo Velho, com o trio do Brasil, Os Parada Dura, Creone, Parreirito e Chonadão, modão. Antes tivemos Christian Ralph, A Lenda do Caipora, de 1983, antes ainda Jacó e Jacozinho, de 1964, Menina Moça. Clube do Caipirão, é tradição sertaneja. É, seu moço, mais um intervalo e já voltamos. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Opa, pra você que tá chegando agora, estamos apresentando o Clube do Caipirão com as mais belas canções do sertanejo tradicional. Seja muito bem-vindo! A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Mexendo no baú de arquivo aqui do nosso programa, nós encontramos Os Maracanãs, Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole. Vamos ouvir As Duas Almas. Isto aconteceu bem distante no passado. Arthur foi condenado por um crime que não fez, porque o juiz queria liquidar a sua vida e conquistar-lhe a esposa ao ficar na viuvez. E disse para ela, se quiser salvar o amado, um dia pelo menos junto a mim tens que passar. Fingindo que aceitava, disse Lourdes, eu consinto, só depois que a vida de meu esposo salvar. Respondeu o juiz, ele já está condenado, mas vou tentar salvá-lo e os soldados vou mandar. Usar balas de pólvora e ele ouvindo os tiros, fingindo-se de morto, ele deverá tombar. Quando todos saírem, ele fugirá com vida, e você venha logo aos seus braços te entregar. Lourdes foi na cadeia contar tudo ao seu esposo, o truque combinado pra da morte o libertar. Mas o juiz maldoso, quando Lourdes foi embora, deu ordem aos seus soldados que o matasse sem perdão. Do alto da montanha, na hora do fuzilamento, Lourdes assistiu sorrindo seu amor cair no chão. Quando todos saíram, ela esperava ansiosa, mas como demorasse pra do chão se levantar. Alegre, imaginando que ele estivesse com vida, correu beijar-lhe as faces e contente lhe avisar. Desperta, meu querido, os soldados foram embora. Levanta e fugiremos pelo mundo, amado meu. Por que tu não responde? Ei, é sangue, está gelado. Meu Deus, fui enganada, meu amado já morreu. E agarrando-se a ele, atirou-se da montanha. Os dois corpos rolaram e quando o dia amanheceu, encontraram abraçado os dois corpos já sem vida, porém as duas almas foram ao céu junto de Deus. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas.

Eu sei que me vou agora, mas com meu amor profundo, não quero ir pro outro mundo sem despedir da senhora. Vai meu último abraço, por causa de um balaço, deste mundo eu vou-me embora. Minha mão está a tremer, não posso mais escrever. Adeus, minha mãe querida, aqui será o meu enterro. Perdoai todos meus erros, se eu amagoei na vida. Os meus colegas me chamam, minhas lágrimas derrama, é a minha despedida. Vejo um caminho estreitinho, todo cercado de espinho, parece o raiar na aurora. Vejo uma nuvem, um véu, se eu chegar até no céu, bem lá no reino da glória, pedirei neste segundo um lugar pras mães do mundo, junto com Nossa Senhora. Clube do Caipirão. Se um dia chover, mulher, vai ser uma boa. Meu barraco de sapé vai virar lagoa. Quero ver na enxurrada toda molhada até minha roupa. Quero amanhecer na lama e a minha cama virar uma sopa. Mulher do sul e do norte, chova bem forte em cima de mim. Vou fazer uma novena e até quinzena pra chuva vir. Se for pra chover, mulher, eu quero um toró. Pode chacoalhar o barraco e quebrar o cipó. E coroa até menina, bem grossa ou fina, chuva sem dó. Quero amanhecer molhado, estou zangado com tanto pó. Mulher do sul e do norte, chova bem forte em cima de mim. Fazer uma novena e até quinzena pra chuva vir. Se for pra chover, mulher, então chova já. Eu descubro meu barraco e deixo molhar. Venha logo chuva grossa, fazendo poça pra me afogar. Quero ver chuva pesada, forma enxurrada e me carregar. Mulher do sul e do norte, chova bem forte em cima de mim. Vou fazer uma novena e até quinzena pra chuva vir. Aqui eu falo pra você que é muita moda e pouca prosa. Ouvimos Chuva Grossa com Taviano e Tavares, de 1984. Antes tivemos A Carta do Pracinha com Pedro Bento e Zé da Estrada, Os Mariates da Música Sertaneja, gravação rara de 1970, O Navio com Valderi e Misael, também coisa antiga, e Minha Solidão com As Gargantas de Ouro do Brasil, Milionário José Rico. É o Clube do Caipirão trazendo pra você sempre os grandes sucessos da nossa canção cabocla. Não há tempo pra mais nada, sinaliza a nossa produtora Dona Juju. Confirma do outro lado, companheiro Zé Luquinha, o nosso programa está terminando, mas a programação aqui da rádio continua. Mais informações do mundo sertanejo em nosso portal. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Repico berrante, véi Gervásio, reúne a tropa aí, companheiro Zé Luquinha. Juju já abriu a porteira, vambora, seu moço!